madrugada de domingo em São Paulo. Um dos shows da virada cultural terminou em meio a uma gigantesca confusão. Foi a apresentação do grupo de rap Racionais MCs. Racionais MCs. Foi na Praça da Sé, uma verdadeira praça de guerra. Bombas de efeito moral e balas de borracha. Desesperada, as pessoas tentavam fugir do confronto. Forjaram a lei pra mim, tiraram o nosso foco dos blocos e o estopim. Tentaram eliminar, pensaram manipular. Tentaram, não bloquearam a força da África. Chamaram a força tática, choque, a cavalaria. Polícia despreparada, violência em demasia. Mississippi chama, sou fogo na Babilônia. Tragédia, vida real, com a mão de um animal brutal, com os inocentes, crianças, velhos presentes. Ação inconsequente, covarde, desleal. Moleque com pé de pau, polícia com fuzil toma. Carro pegando fogo, porta de aço toma. A mãe e chama o filho enquanto toma um tiro. Alguém perdeu alguém, a alma do gatilho. Fugir para o metrô, tumulto no corredor. Pisotearam alguém que ali mesmo ficou. Nas ruas adjacentes, a cena era presente. Destruição e guerra, um mundo que desabou. Oh. Responsabilidades e dará todo o apoio necessário às pessoas que eventualmente tiverem tido algum dano em relação ao incidente. Os racionais.